Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar este primeiro bloco dedicando e homenageando os artistas que fazem parte do coletivo mais charmoso do Brasil, o coletivo Rock Nativa. Para iniciar os trabalhos, vamos começar com a banda Who To Follow e a música Quit Now, eles que são do Rio de Janeiro, capital, música que é o lançamento deles. Na sequência tem Profusão Sonora e a música Repressão à Liberdade, eles que também são da capital carioca, Rio de Janeiro. Depois temos O Hipertrópico e a música Chiclete, eles que são de Londrina, Paraná. E para finalizar o bloco, a banda Lex Rock e a música Procurando Meu Caminho ao Vivo, eles que são de Contagem, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock! Without the ripples, boom, boom, boom. may forget. Now we now still have the time. I can feel it now, but I'm fine. Question not made to us, who need to think with so many guns.

sei, pois sei como eu vou. Procurando o meu caminho, estou voltando pra ver. Estou voltando pra ver. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, só que não, porque desta vez a gente usou uma fritadeira elétrica. Vamos começar este segundo bloco com a banda Lúbrica e a música Pixels, eles que são de São Paulo, capital. Na sequência, tem a banda Combs, Queimem o País, eles que são de Rio de Janeiro, capital. Depois, tem Fool's Paradise e a música Deep Silent Moon, eles que são de Feira de Santana, na Bahia. E para finalizar o bloco, tem a sonzeira de Emmanuel Rock Brabo, Rock and Roll no Apartamento. Ele que é de Guarulhos, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Vou deixar. assassinos para prender Jesus e eles vão pregar o próprio Cristo na cruz. Queimem! Queimem o país! Queimem! Queimem o país! Queimem! Queimem o país! Queimem! Queimem o país! Bombas de gás, sangue nas ruas, caos blindados, capacetes fugidos, roubaram as cores da parte da lua, cacetetes e escudos, marionetes civis. Queimem! Queimem o país! Tudo em nome da ordem, pode progresso, ministério fazendeiro, se você é pelo congresso, tudo em nome da ordem, pode progresso, queimei, queimei o país, queimei, queimei o país, queimei, queimei o país, queimei, queimei o país. We'll be right back. perdoar do tamanho do perdão, 300 contos pra eu pagar. Eu fui fazer um rock and roll lá no apartamento, a vizinha reclamou. Puta que momento, a cama balançando e a vizinha reclamar. Desculpa, dona, claro, o rock não pode parar. Eu fui fazer um rock and roll lá no apartamento, a vizinha reclamou. Puta que momento, a cama balançando e a vizinha reclamar. Desculpa, dona, claro, o rock não pode parar. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada a muito rock nordestino. Vamos começar com a banda Colírio Elétrico, Redefinições, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência tem a banda Amperes e a música Egoísmo, eles que também são de Recife, no Pernambuco. Depois, a banda Gaia Beta, Ashes from the Stars, eles que são de Feira de Santana, na Bahia. E para finalizar, essa delícia de música de Tonhão, Laranja, ele que também é de Recife, Pernambuco. Vamos lá? Let's rock! Ninguém escapa, vivo deste mundo, infelizmente, ou felizmente, pode ser a lei da vida, ou o que chamamos de morte, aqui na terra. Então temos que viver intensamente. Então vamos viver com prazer. We'll be right back.

put some lies in my mind. They tried to sell me salvation with serpent lips and the eye of horror inside. Yeah.

sua identidade. E mostre logo registro de nascimento. Mão na cabeça, rapaz. O quê? Mão no corpo, quer baculejo. Tava caminhando pela rua, fazendo nada de mal. Tava caminhando pela rua, a cabeça em alto astral. Tava caminhando pela rua, fazendo nada de mal. Tava caminhando pela rua, a cabeça em alto astral. Mão no coco, quer baculejo. Faz sentido no fim. Nada que eu tenha vai me mudar. Embora haja sons que ainda não sei ouvir, certamente eles existem em todas as vertigens que eu vou sentir. Me deixam ansiosa para explorar formas invisíveis que vão me dizer lugares aonde ainda hei de as fotos sejam tão reais quanto as ideias que estão por vir. Vamos dançar pra poder vencer o medo do amanhecer. Me perdoe por não esperar, mas todo esse tempo me fez repensar o que quero. Cá estou de novo, começando do zero. Thank you.